Salve! Como estão vocês, caros foliões de Porto Alegre, a nossa patópolis? Para Ipincossu, Hermes Macedo, Saco e Cuecão e refrigerante Mountain Dew, porque refrigerante é Mountain Dew, essa é a edição 53 do Patópolis Connection, um podcast que tem a cara da timeline das redes sociais daqui de Porto Alegre. Então, se você tem arroba, fique preocupado a partir de agora. Eu sou o Juliano Schiller, o arroba JR Schiller, e vou fazer um giro com quem está aqui presente para um bate-papo gostoso, um bate-papo de raiz, um bate-papo maroto, um bate-papo moleque. Ui. E com um único compromisso com o entretenimento. Girando a mesa virtual, você já ouviu alguém por aí, por ordem alfabética das arrobas, o arroba Bito Legal, Pablo Benites. Sua saudação, por favor. Alô, Bito. Cri, cri, cri, cri. Cadê o Bito, gente? Deu no show. Tem uns grilos aqui. Onde está Bito Legal? Ah, o Beto tá chegando, ele me disse que estava chegando. Daqui a pouquinho ele está aí. Tá. Por que Bito Legal? Vamos seguir então a ordem alfabética aqui das apresentações para, né, para vocês conhecerem quem são os integrantes desse Patópolis Connection. Seguindo a ordem, o queridão Diego Guichard, arroba Diego Guichard. E aí, Diego, tudo bem? Olá, caros arrobinhas. Estamos aí, né, para o podcast, edição número 53, né? Estamos aí muito animados e digo mais para vocês, é só zoeira. Legal, Diego. Esse é o espírito da timeline, geralmente. Alô, Flávio Steffens, onde é que você... E aí, galera, e aí, beleza? Eu sou o Flávio Steffens, né? Arroba Flávio Steffens também. Estou aí para participar e zoar um pouquinho também. É ao lado do meu amigo Bito Legal, que tá aqui. Não, Bito, não pode falar agora, depois tu fala. É o Flávio Steffens é o cara da bicharada, né? Isso, bicharia, na verdade não é bicharada, né? É pra bicharia. Pra você que, amigo internauta, o amigo internauta, né? Que só trocava compartilhamentos e likes no Face, o Flávio Steffens, que você ouviu aí, é o cara do bicharada. E finalizando a mesa. Bicharada, é o cara da bicharada. O cara da bicharada, pô. E finalizando aqui o giro pela mesa, tem o nosso polemicista de plantão, que você só lê com tweets ácidos, ásperos. E muito filosóficos. Filosóficos, por que não? O Marcão, Marco Lazzarotto, o Magro Lima. Fala, galera, tudo bom? É ácido não, eu diria que assim, eu sou bem legal. E eu tenho Tourette, então avisar os ouvintes que palavrões serão falados. Desculpa, ácido de antemão. Então, não pode falar palavrão, é isso? Só eu posso porque eu tenho Tourette. Então, beleza. O participante disse que não é ácido, então seu pH é neutro. É básico? Básico, ok. Bueno, gente, vocês querem começar com uma pauta tranquila ou posso propor alguma pauta mais polêmica que rolou nessa semana pré-carnaval aqui em Porto Alegre? Olha, Chile, eu acho que a gente devia começar pelo que ferveu, entendeu? Pelo que tá de mais bombante. Então não tem como fugir do assunto Henrique. Rico assunto. Não tem como fugir do assunto Henrique Cabrito e com o seu... o dia que a timeline ficou balindo, né? Se você não sabe o que é balindo, por favor, consulte balir no dicionário mais próximo. Não, o que eu gostei do Henrique Cabrito é que até camiseta já fizeram pra ele, né? E eu achei genial. Eu acho que assim, o Grêmio tá perdendo a chance de vender o maior número de camisetas da história que eles já tiveram. Então, aí, marketing do Grêmio, fiquem atentos que eu acho que tá uma oportunidade de ouro aí. Lipe Assunção teve a presença de espírito, o arroba Lipe Assunção. Até perguntei pra ele, tá, mas tu fez mesmo? Quanto é que foi a brincadeira? É uma brincadeira salgada fazer essa camiseta. Mas se o clube tivesse, né, aquela percepção assim, nessa semana vamos agir e investir na cauda longa. Dava pra investir e deixar algum monte. Cara, tu quer que o Grêmio invista em cauda longa? Tu tem noção da dificuldade que é isso? Mas é um tipo de marketing meio diferente, né? Sim, seria voltado para um público muito, muito online que está presente em rede aqui em Porto Alegre, porque o que repercutiu... É verdade. O Henrique Cabrito, que por sinal não repercutiu só em Twitter, né, cara? Repercutiu em Twitter à noite e foi parar no Jornal do Almoço outro dia. Não. É verdade, olha aí. Foi verdade. Triste. Chile, eu acho que vale explicar, né, que começou numa terça-feira à noite, uma brincadeira entre internautas, né, e um dos participantes era o Henrico, né? Se alguém tiver aí, me lembra o sobrenome do rapaz. Esse rapaz alegre. Lazzarone? Henrico Lazzarone? Então, tudo começou com uma brincadeira e disseram que o lateral esquerdo, o homem do cofre, era Henrico Cabrito. Só que aí criaram um perfil no Twitter, criaram um perfil no Facebook e teve um jornalista de Matópolis que acreditou e divulgou nas redes sociais como se fosse verdade. E aí foi aquele boom, né? Trends boa e tal, e foi e todo mundo caiu em cima, correto? Não, espera aí, a conta dele foi hackeada, né? Eu acho que tem que considerar isso, assim, não foi ele quem falou, né? Inclusive, eu acho que ele vai tomar medidas cabíveis quanto... Ele vai tomar medidas, e já tá tomando aí. Se a conta foi hackeada, tem mais aqui atrás. Então, esse jornalista, ele registrou um boletim de ocorrência. Não, esse jornalista não, né, Diego? A gente tá falando do Farid Germano Filho. Filho tá afim de alta hardcore, vamos lá. Não! O Patófilos Connection tem que bombar, né? O fato é público, o fato é... Tem dois que embarcaram nessa, né? O Farid foi um que relutou em assumir que caiu na brincadeira, colocou a culpa num hacker, né? Que é a gestão de crise mais fácil do mundo é tu colocar a culpa num hacker. Não, e aí, 12 horas depois, né, no Jornal do Almoço... Ele ainda não aceitou, né? Não, foi o hacker. Mas ele não vai aceitar, não adianta. Não, eu gosto assim, imagina um hacker... Não, mas quer saber quem é que se saiu por cima, cara? Na boa, o Paulo Brito saiu por cima. Né? Caí mesmo, foi lá no outro dia, deu a cara a bater, ok, caí. Pô, era uma brincadeira e tal, entrei na boa, sabe? Eu acho que agi com transparência nesse caso, assim, de... Fui feio com, né? Feio com. É, matei o com. É a melhor coisa. É, acho que nesse caso, assim, quanto mais transparência tu agir nessa hora aí, melhor pra imagem de quem foi pego pela brincadeira, do Batman e do Henrico. Até porque não foi uma coisa tão crítica, assim, na minha opinião, não foi algo que, claro, eu digo assim, divulgou sem correr atrás, mas assim, não é uma coisa que, nossa, vai repercutir de uma forma que vai afetar enfim, o nome dele de uma maneira ruim, entendeu? Não sei se eu consegui me expressar, na verdade, mas é. Eu quero dizer assim, na verdade, aquela ideia de falar que foi hackeado foi a pior coisa que o cara podia ter falado, porque agora ele tá entrando numa outra situação muito pior ainda, que ele vai ter que provar que ele realmente foi hackeado. E quando os caras forem lá averiguar no IP e tudo mais, se vão ver que chegar a esse ponto, vão ver que não foi hackeado, e vai ser pior ainda pro cara, né? Então assume, fala essa merda e pronto. O problema é que a gente fica esperando essa resposta, entendeu? Ah, fui hackeado. É a resposta mais comum, sabe? Mais, é a defesa mais comum possível, a defesa mais idiota possível, sabe? A gente já tava esperando isso e veio. Pô, é difícil de acreditar. Mas enfim, nós como jornalistas temos que, em primeiro lugar, conferir informação, que não foi feito. É. Mas mesmo assim, acho que o Brito concorda com o Chivas, saiu por cima, admitiu o erro e entrou na brincadeira. Magro Lima, sua opinião? Cara, eu só concordo com o que todo mundo falou, na verdade, né? Eu acho meio patética a postura, não, é que é meio patética a postura do hackearam minha conta, o cara não aceita. É bem assim perfil de quem não entendeu a internet, né, cara? É uma postura digna de Patófilos. Digna de Patófilos. Ele não entendeu a internet ainda. Não, exatamente o ponto que eu ia tocar agora, porque no dia que estourou isso aí dessa brincadeira do Henrico Lazzaroni, do @_Batman, encontrei rapidamente o Fabian Tchelkanoff. Professor de jornalismo. Professor de comunicação, diretor da Famecos hoje. E eu troquei uma ideia rápida com ele, sabe? E eu disse pra ele, cara, aconteceu com duas pessoas, dois casos pontuais, né, de que embarcaram na brincadeira. Eram dois casos que provavelmente há 10 anos atrás olhavam a internet como um patinho feio, sabe? Ah, isso aí não hoje foram pego de calça curta, né? Justamente pela internet. Então aquele negócio de tu olhar um veículo novo, uma mídia nova, e não, eu me garanto no microfone, me garanto na telinha. Ok, cara, mas entenda a outra mídia que você quer estar presente e que você quer estar participando, né? O cara do microfone hoje também tá no Twitter, o cara da telinha tá no Twitter, o cara da, vamos dizer assim, os canetinhas, né, como a gente fala, também estão no Twitter. Cara, entenda a dinâmica, né? Aqui é você fala e você responde, não é que nem nos veículos tradicionais, que são só de um sentido. Chico, fala um pouquinho mais devagar que eu tô anotando as dicas. Eu também, fica tranquilo que não. Tô fazendo uma resenha aqui, vou publicar dicas do Chila. Fica tranquilo. Resenha não falou os teus. Esse tempo eu fui numa apresentação e o cara falou assim: vou dar uma lida nos meus highlights, O Marco tava junto, tu lembra? Tu chegou aí, Marco, lá no fundo. Também. O cara falou isso, foi genial, cara. Highlights. Highlights, porque o cara teve um input, provavelmente. Ah, eu acho que eu também tava presente nesse mesmo evento aí, deixa assim. Eu acho que eu tava lá também. Mas essa questão do internauta inventar um reforço, eu tenho uma história que aconteceu, eu participei, assim, junto, ai, né, do boato, foi o caso Bruno do... Camargo. Bruno Camargo. Não, do Bruno Camargo, foi anterior, eu acho, até que foi do Wilton Mombach com o John McDonough. Ah, não. Participou disso. Isso, eu participava da lista do Grêmio, na época essa lista do Grêmio, ela era exclusiva do site do Grêmio mesmo, então... Então o jornalista tava lá junto, né? E eu não lembro exatamente como é que começou a rolar a história. E na época, pô, 1999, eu acho que 2000 por aí, um precursor assim, né? Do Wikipedia e tudo mais. E começou a rolar essa ideia de que o John McDonough, que era um escocês que jogava não sei aonde, não sei o que, tá vindo pro Grêmio, ele foi lá e publicou na coluna dele e ainda botou assim que o. Deu a entender que ele foi falar com o Guerreiro na época, e o Guerreiro falou, quem é que te falou isso? Sabe, meio que detonou ele já. E no outro dia ele veio falar que não, é, realmente, eu tenho que checar, eu sempre checo as informações, dessa vez, sei lá por quê, não chequei, ainda... alguma coisa assim. Não. E motivado por isso aí, do Flávio, que o Flávio me mandou esse link há uns 2, 3 dias, hoje a gente tá gravando numa quinta-feira, o Flávio mandou acho que no início da semana, segunda ou terça. 11h20 da noite. É, não, isso aí é só um detalhe. Aí eu fui procurar também uma outra coisa que também eu tinha aprontado lá em 2003, cara. Ah, só, né? O Chido, ele já participava de zoeira desde então, né? Vocês lembram aquela famosa quadra de Nostradamus prevendo que o Grêmio seria rebaixado, não? Vamos dizer que na verdade tava certo, né? Tudo que tu escreveu você errou. Na verdade, aquela quadra de Nostradamus foi eu que escrevi. Eu simplesmente girei como se fosse uma terceira pessoa pra minha lista de e-mails na época, porque não existia. O Orkut sequer tava chegando no Brasil em 2003. Então eu mandei pra umas 50 pessoas por e-mail. Bah, olha só o que eu recebi, gente. Será que é sério? E disparei pra 50 pessoas. 50 pessoas foram levando adiante, virou a corrente e tal. Deu 2 semanas, tava no Wilton Mombach, inclusive interpretado, cara. Era genial. Muito genial, tu me mostrou também. Muito bom. Cada vírgula assim tinha um parente do Wilton Mombach interpretando aquela, o Celeste, no momento de celebrar seu grande banquete. Ficará decaído contra o gigante do centro. Bom, era um... Tem esse meio ainda? Aquela linguagem clássica. Sim. Muito... Tem que divulgar isso aí, cara. Oi? Tem que divulgar isso aí, redivulgar. Não, eu até passei, até vou colocar na timeline qualquer hora de novo esse link. A gente coloca o link no Patópolis Connection pro pessoal dar uma olhada. Tranquilo, maravilha. Eu acho que de Henrique Cabrito era isso, fora mais os parabéns pro Batman e pro Henrique Lazzaroni. Batman, parabéns, né? Parabéns mesmo, foram geniais. Ou era o Fabiano Estrela, gente. Pô, agora a gente pode estar fazendo uma... Bom, vai, não, parabéns pros três aí, cara. Tá, foram os dois, o Henrique e o Batman. E o Fabiano Estrela também tava nessa. Só que é o seguinte, o Farid segue o Fabiano Estrela. Ah. Então, quando o Fabiano Estrela, ele tava dando os tweets dele, foi o tweet dele que suscitou que o Farid visse, entendeu? Tá, seguia, né? Certo. Quer dizer que agora... Quer dizer, tem um problema. Ei, Marcão, quer dizer que agora tu dedurou o Fabiano Estrela, assim. Não, ele tweetou isso, na verdade. Ele disse que provavelmente o Farid, como segue ele, viu isso aí, porque nenhum deles, entendeu? Chegou com a informação com a trollagem objetiva, né? Tipo, ó, Farid, ficou sabendo disso? Não, era uma piada entre eles, passou o dia inteiro essa piada acontecendo. Ah, bom. Entendeu? Então... a piada. E o Farid olhou a timeline, olhou lá o tweet do Fabiano Estrela e caiu, tá? Não teve café a piada, isso eu quero dizer, entendeu? Compreendi. Mas o problema é que no... O problema é que no final da noite eles estavam dando RTs como se fosse tipo o blog do Zine, como se fosse Zero Hora. É. Entendeu? Começaram a fazer essa brincadeira, até que o Farid entrou e entrou. É. Não, entrou como se fosse real. É verdade. Não, foi ele, foi um hacker, galera. Foi o hacker que deu. Eu queria conhecer esses hackers. Esse hacker é bom. É um hacker que não tem o que fazer, né? Ele podia hackear, pessoal, um branco e ele tá hackeando o Farid. Pessoal, o Bito não chegou ainda no Skype, né? Não, ele ainda não chegou. Ele disse que daqui a pouco ele quer comentar uma bomba sobre o Henrique Cabrito. Tá. E o que vocês acham de pular pra próxima pauta? Perfeito. Bom. A próxima pauta... Bom não é, mas é bom. Não, já que a gente tá na semana que antecede o carnaval, que muitos vão estar nos ouvindo e já pulando o carnaval, inclusive, Eu queria saber, assim, de vocês que são foliões de internet, claro, né? Ainda existe aquele negócio chamado grito de carnaval, que as pessoas ficam lá, chegam no clube, ficam esperando, aí agora vai dar o grito de carnaval. Eu fico imaginando, o que é um grito de carnaval? Sobe um cara no palco e é carnaval, porra! E aí todo mundo começa a beber e vida louca. YOLO. Eu moro do lado do Teresópolis Tênis Clube, né? Que tinha o famoso Verde e Branco, né? Que era muito conhecido aqui em Patópolis. Sim. Que sim. Foi um dos bailes mais famosos aqui de Porto Alegre, né? E sempre quando começava a festa, começava aquele taran, sabe? Sim. Não peço pra repetir, por favor. Não. E acho que sim, existia o grito de carnaval, mano. Existia vida louca. E aí começava exatamente a vida louca, né? E carnaval é? O que é carnaval? Carnaval é vida louca. Não, aí que carnaval tá. Hoje. Exato, mas hoje inclusive o Magro Lima tava envolvido numa troca de tweets, né? Que quando tem carnaval, o Magro Lima tá sempre participando. Não, né? Mas foi uma observação que a Carol Andrés. Não, foi uma observação que a Carol, que arroba Carol Andrés fez. Que o cara é certinho todo ano. Aí chega no período de carnaval, o sujeito vira vida louca. V1, D4, L0, KA, sei lá. E acontece isso, né, gente? Poxa. Como se fosse um salvo-conduto pra coxinhas poderem se liberar, entendeu? Exato. Faço nada o ano todo, mano. No carnaval eu sou vida louca. Pois é, cara, mas existe esse tipo ainda aí, que frequentam os salões e bailes de carnaval. Não, Chile, faz a pergunta direta, Chile. Pergunta direta. Magro Lima, tu é vida louca no carnaval? Não, eu não sou vida louca. Ah. Já foi. Já, quem nunca, né? Não. Carnaval tem vontade de sair do planeta Terra, cara. O problema é que ainda não dá. A gente começou a voltar um pouco antes do grito do carnaval. O grito do carnaval, então, é tipo uma autorização pra pessoa poder entrar no carnaval, é isso? Agora, sim, é o marco inicial, assim, digamos, é isso? O marco inicial pro carnaval é como se fosse aquela cinetinha da Feira do Livro, assim, começou. Cinetinha, tá genial. Eu acho que foi a melhor alusão possível. É, né? Aí entra um cara lá em cima, sobe num carro, num caminhão de som, num palco, né? O negócio, fala, é carnaval, pô. Não, sei lá. Só um curto parênteses aqui, porque o TweetDeck pisca com um aviso importante. O Marcos Graciani, ele viu o tweet do Flávio Steffen sobre o Patópolis Connection, nesse momento, onde passaram o carnaval em Poa, né? E aí o Marcos é sempre, falarão do Graciani? Não, Graciani, a gente não vai falar de ti nessa edição, ok? Então segue, acho justo, pauta. Acho justo. Peraí, só um pouquinho, eu acho injusto a gente não falar no Graciani. Não, mas aí ele vem, na próxima edição, na edição 54 desse podcast, ele vem e aí ele fala, ele participa. A gente falou dele durante 52 podcasts, né? Eu acho que... Os 52 podcasts anteriores tiveram menção ao Graciani, então... É, eu acho. Até porque dizem que o Graciani está nesse podcast também. Deu um corte aí, gente. Deu um corte grave. Foi o hacker. É o Graciani cortando a galera já. É, brincadeira. Mas voltando, quem vai ficar o podcast? Quem vai ficar o carnaval em Porto Alegre? Um membro aqui, ancorando. Dois. Quem é que falou dois? Eu, Diego. O Diego. Eu vou trabalhar. Não, eu, Flávio, vou pra Embé, como sempre. Aí, faço. Vida louca. Não, bem casado. Cara, eu vou dizer que eu acho que. Vida louca. Foram raríssimas vezes, dá pra contar nos dedos, numa mão ainda, quantas vezes eu pulei carnaval. E sempre meio de mau humor, né? Mas mesmo assim, eu tenho a sorte de tá com uma guria que não gosta de carnaval também. Tá, então, na boa, eu não acredito. Flávio, bêbado de mau humor no carnaval, na boa. Não, eu não bebo mesmo também. Mesmo que tu não. Isso. Não, sensacional. Aí me quebrou as pernas. Não, eu nem posso beber. Agora vamos me defender. Eu nem posso beber porque eu tenho problemas médicos, então eu não posso. É esse tipo de coisa, assim. Tem restrição? Não, ok, sem problema. Não, porque tem aquela galera que fala que não confia em quem não bebe. Então, não, por favor, confie em mim. Eu só não bebo porque realmente. Só por causa disso, entendeu, galera? Eu recebi agora também um e-mail do Bito dizendo que ele tá ouvindo e que ele vai passar o carnaval também em Porto Alegre. Então são quatro que vão passar o carnaval em Porto Alegre. O que, que vocês acham da gente propor, assim, que, ó, olha, bastante gente, pelo menos, vai ficar em Porto Alegre. A gente sabe que vai ter uma demanda no litoral. E a gente podia propor que o pessoal que ficasse em Porto Alegre e que quisesse compartilhar os seus momentos de, abre aspas, carnaval, fecha aspas, né? Usasse a hashtag Carnapatópolis. Hashtag, sabe? Cerquinha, né? Essa, jogo essa cerquinha da já foi usada no carnaval passado, né? Foi lançada por um colega nosso, Beninho. E de quem, na verdade, eu acho que muito vale. De quem a gente tá pegando emprestado o nome Patópolis, né? Não sei se ele autorizou, mas ele é gente boa, gente boa. Ele autorizou. O nome técnico desse símbolo é sustenido. Sustenido, é, no telefone é sustenido. Sustenido é demais. Cerquinha. Então, Jogo da velha, genial também. Coloque no Twitter, no Instagram, o que você quiser lá, só o seu carnaval, @carnapatópolis. A gente vai comentar as melhores fotos na edição 54 desse podcast, depois do carnaval, evidente. E uma outra coisa importante também, né, Chile, que eu acho que a gente tem que comentar também o que as pessoas comentarem, né? E o que as pessoas não comentarem também, né? Porque pode ser que ninguém comente, né? Não, as chances de ninguém comentar esse podcast são enormes. Simples. Não, eu tô vendo aqui o pessoal já tudo dando dicas aqui, é impressionante como o pessoal é ligado nesse tipo de coisa. Mas, cara, se ninguém comentar, a gente coloca a opinião do Bito, porque ele não vai estar aqui no próximo podcast. Então a gente põe o que o Bito achar. Genial. Acho que o Bito é um cara super importante. Eu tenho uma pergunta. Além de Twitter e Instagram, a gente vai assim, aventar, colocar também as impressões de Carnapatópolis colocadas em outras redes sociais, assim como, por exemplo, o Google Plus. Eu acho que é importante. Ou o Pinterest. Veja bem. A prova do momento, que é o Vine. Vine eu acho válido. Agora, porém, Google Plus, olha, não deve ter um folião vivo lá, né? O Pinto tá lá agora. Quem tá lá? O Pinto tá usando o Google Plus. Ah, lá. Por isso que eu tô usando o Google Plus. Vai estar aqui que nem Patópolis no carnaval. Tá. Obviamente acontece. Mas não, acho válido. Pode ser Carnapatópolis no Vine, pode ser Carnapatópolis no Path. Que, olha, é pouca gente que usa o Path. Não, mas peraí, vocês não disseram ainda onde é que vocês vão passar o carnaval. Não, eu vou passar aqui em Patópolis mesmo. Eu não vou sair daqui, farei churrascos, inclusive. Né, como vocês bem sabem, já estão convidados. Flávio, fica pra próxima. Eu sempre sou excluído. Tem bailes do carnaval da cidade. Tem bailes de carnaval em Porto Alegre ainda. Imagina. Ah, cara, mas provavelmente eu vou ficar naquela vibe, assim, alguma coisa jogando PlayStation e tal. Tá, ninguém vai no Porto Seco, então é isso que estão falando. Óbvio que não, cara. Mas por quê? Carnaval, festa do povo. Não, assiste preconceito, cara. Fala pra gente qual é o problema contra o Porto Seco. Assim, ó, não é, não é seguro, tu sei, cara. Respeito à festa popular, mas eu não me vejo, eu não consigo me posicionar e estar presente nesta festa popular. Não me agrada. Mas assim, ó, podia ser uma quebra de paradigmas, filha. Pra ti, entendeu? Tu um coxinha no Porto Seco. Eu sou um coxinha. O desfile da Tinga, cara. Teu povo te ama. Ia ser uma quebra de paradigmas, uma coisa que fica pra história, cara. E nós ia registrar e comentar. E pulando ali aquela tia com um franguinho assim, cheio de. Jogando farofa na cima de tia, assim. Pula, Chile, pula! Aquela tia toda suada, né, cara? Abraçando ele, assim. Vamos ganhar, Chile! Vamos ganhar! Não é dele. Na outra mão, assim, a coxinha, né? Coxinha mesmo, toda zoada, né? Eu tô tentando fazer nesse momento um mental picture disso aí que vocês estão me sugerindo, mas não tá funcionando legal. Mental picture é demais pra mim, cara. Eu tô achando que esse podcast vai ser editado e alguém vai dizer, não, o hacker acessou esse podcast. Não vai ser cortado, cara. Não vai ser cortado. Genial. Podem contar com a isenção deste que tá moderando essa edição 53 do Patópolis Connection. Dito isso sobre carnaval, e vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre carnaval? Não, eu acho que não. A gente pular. Vocês vão estar aqui em Patópolis. Pular carnaval, vamos pular assim. Beverly Hills também. Não, tranquilo. A rede vamos do passar para o assunto então, que vai encerrar e vai permear esse final do Patópolis Connection 53. E vai incendiar. Não, vai incendiar porque envolve arrobas. Como eu falei lá no início, então você que tem arroba, fique preocupado a partir de agora. é o momento de falar de arroba, e a gente vai falar de uma arroba, né, por onde anda e o que, que aconteceu, né, desde o Twittercídio, vamos dizer assim, de Newton Jr. Onde está Newton Jr.? Fez falta, não fez falta? E aí, o que vocês acham? Eu, como amigo do Newton, eu sinto falta dele no Twitter. Verdade. Sei que ele era um cara muito ácido, ele era tipo uma cobra Nádia, assim, tipo, vinha com tudo, abriu a louca. Nádia. Uma cobra Nádia. Ah, vinha Nádia. Louca, sabe? Ah. Cheio de veneno, com tweets tipo do Magro Lima, assim, mas piores, muito piores que do Magro Lima. Muito piores, muito piores. Muito piores, mas ele se envolveu aí em um caso que eu acho que não sei se a gente deveria comentar, já comentando, mas. Um episódio que saiu do Twitter e que foi completamente fora de propósito, de alguém que não sabe discutir, não sabe conversar, não sabe argumentar e entender como brincadeira. A gente sabe as cornetas que o Newton fazia e tal. Quem conhecia o Newton ao vivo e também conhecia no Twitter sabia que ele era bem. Ao vivo e a cores, né? Sim. Não, mas eu acho que, na verdade, tu tá mencionando um caso e teve outro caso também, né? Não sei. Teve? É, eu, pelo... Agora a gente tá apresentando o Farid aqui, né? Eu, pelo que eu entendi... Já, hein? Teve o outro caso, né? Além disso. É, enfim... Não, porque... Tá, o Newton, ele era um cara que conhecia muito bem o Twitter. Conhecia um cara que dominava a ferramenta do Twitter. E acabou saindo do Twitter porque ele se estressou de uma forma que nem ele esperava. E teve outras pessoas que não sabiam usar o Twitter tão bem, se estressaram e resolveram sair. Não sei se por vergonha, ou por questão de, não quero mais isso aqui pra mim, mas aconteceu outras vezes. Eu vou dizer, tem uma vez ele era um polemicista. Eu acho que se a gente puder fazer um apelo, embora sucinto, porque a discussão vai além ainda, se a gente puder fazer um apelo... Faz parte polemicista. Volta, Newton. Ele era um polemicista, até porque coincidiu esse Twittercídio dele ali, foi bem na época do final do ano, e aí ele terminou o Twitter e em seguida... E o mundo continuou, Londres. Né? Passou ano novo em Londres, né? Vida louca em Londres. Vida louca. Outro nível. Depois Tel Aviv, sei lá. Enfim. Tá, mas respondeu. Mais vida louca ainda. Totalmente vida louca. Marcão ainda não falou sobre o desaparecimento de Newton Jr. da timeline do Twitter. Vocês perguntaram, por onde anda Newton Jr.? Pra mim houve uma migração, né? Ele desapareceu do Twitter e reapareceu no Facebook. Ah, é verdade. Quem não tem no Facebook tá perdendo aí os comentários de sempre em posts sintéticos no Facebook, na minha opinião. Sintéticos. Trocou de e-mail. Mas vocês sabem que uma vez eu li um cara mencionando sobre as redes sociais, assim, entre tiozinhos, né? E ele falou uma coisa que eu acho que encara bem essa mentalidade que ele tá falando, assim, que é... O cara, ele mencionou, assim, que quanto mais seguidores tu tem, assim, a gente fala de muitos seguidores, sei lá, 5 mil, nem o queridão, assim, sabe, quase chegando em 10 mil, a pessoa fica cada vez mais... Como é que eles falavam assim? É como se fosse mais sozinha, digamos assim, porque é tanta gente pra falar contigo, mas ao mesmo tempo tu não conhece, mas tu não tem mais essa interação que a gente tem, como a gente conhece o pessoal, claro, conversa, né? Então, fica muito frio o negócio, assim. Então... Talvez tu não consiga nem dar retorno pra, vamos dizer assim, pra mais, pra 100, 150. Na verdade, tu vai continuar interagindo sempre com 30 no máximo, 40 estourando, vai. Embora tu tenha um retorno de 200, 300, 400 seguidores, vamos supor, te devolvendo mentions e te dando RTs ali aqui no Twitter, tu vai continuar sempre falando, eu acho que no máximo 40 que tu vai conseguir interagir de modo satisfatório para esses 40 que estão interagindo contigo. Até porque a gente, que a gente não usa o Twitter como uma... Como é, por exemplo, um broadcast, né? A gente não fica anunciando. Talvez mais o queridão, como sendo o trabalho dele, mas a gente não fica muito divulgando coisa pro pessoal ouvir e assimilar e tudo mais. A gente fala como se fosse como amigos, assim, como a gente bate papo aqui pelo podcast, a gente bate papo pelo Twitter. Então, é uma interação diferente que a gente utiliza, né? Então eu vejo assim, tem muita gente que acaba não entendendo, acaba seguindo a gente e não entende isso. Às vezes começa a se meter no assunto, começa a entender de outra forma. E pode acontecer o que aconteceu no caso do Newton, de repente. Que eu também não sei direito como é que aconteceu, mas enfim, eu tô mencionando igual. Na verdade, quem perde com a saída de Newton Jr. do Twitter é Patópolis, né, cara? Porque era um polemicista. Ele era o nosso Karl Kraus. Fale mais a respeito. Vamos contextualizar para o amigo internauta que está nos ouvindo. Não, tá certo. Karl Kraus, grande polemicista austríaco do início do século passado. É muito ácido, esse era ácido. O Milton Jr. era o nosso Karl Kraus. Sim, acho que vai voltar. Não o Karl Kraus, mas o Newton, né? Pro Twitter, imagino, porque não tem como ficar longe do Twitter em Patópolis hoje em dia, né? Tá muito bonito, né? Olha, Magro, eu vou te dizer, se o Newton não voltar, nós vamos voltar por ele. Isso fica um aviso pra ele, né? É, eu acho uma boa mesmo. A gente vai administrar o perfil Newton Jr. Não, eu acho que o Vitor poderia até administrar, né? O perfil, né? Administrar o perfil quer dizer criar um fake do Newton. Ok, ok. Não querendo dar ideia nenhuma, né? Não querendo dar ideia, mas enfim. Né? Uma vez o Bito, ele deu um RT num negócio que eu tinha postado com todos os fakes dele. Eu nunca vi tanto a timeline assim. Olha, não. O tweet deck do Bito tem duas linhas, cara. É um absurdo, cara. O deck do Bito tem duas linhas. O bom é que a gente pode falar mal do Bito, que ele foi no banheiro rapidinho e já volta, né? Então a gente pode falar mal dele. Só o do Bito, né, Sheila? Não só o dele. Mas eu quero deixar bem claro, assim, porque muitas pessoas me perguntam, ah, esse é teu, né? Não, cara, eu não tenho fakes, gente. Eu não tenho fakes. É. Mas o Patópolis é teu, né? Ah, tá. É bem meu, Diego. Meu. Eu só tive um fake em toda a minha vida e não funciona mais, pra vocês terem uma ideia. Pois o fake é o arroba o Magro Lima, o teu fake. O meu real vocês nunca vão saber, é incrível. Eu tô pra criar um fake, cara, mas eu não tenho fake. Eu não tenho nem assunto pra fake. Pois enfim, o Bito não vai chegar, né? Magro Lima, só um pouquinho. O Magro Lima, ele é o único ex-fake que eu conheço. Ex-fake pra mim é novidade, né? Mas voltando aqui às vacas frias, o Bito não vai aparecer, né? A gente já cumpriu as três pautas, o Bito não ligou o Skype, né? Não, ele disse que estava quase desligando, ele estava com problema na conexão, mas ele já está ligando. Tá. Então, gente, cumpridas essas três pautas que a gente falou aqui, nessa edição 53 do Patópolis Connection, a gente falou de Henrique Cabrito e toda a sua polêmica, né, do Carnapatópolis. Se você que vai ficar em Porto Alegre para usar a hashtag Carnapatópolis e registrar seu momento folião, né? E se momento se existe... de zoeira. E momento de zoeira, evidente, afinal, carnaval, né? Vida louca. Afinal de contas, quando soar, o sino tá valendo, né? Aí, meu amigo, sai de baixo. E falamos agora mais recentemente sobre o que aconteceu, o que, que teria acontecido com o Newton, com o perfil arroba Newton Jr., né? Com o usuário arroba Newton Jr., sem explicar. Sem explicar porque não nos compete também. Não nos compete. Inclusive o microfone desse podcast está aberto, né, para Newton Jr. vir na edição 54, 55, 56, se posicionar e dizer o que aconteceu. Não tem problema nenhum. Tá aberto para ele. Teria que vir mais gente junto. Eu acho que vai ter que ser uma coisa bem... Toda a lista de desafetos, aquela coisa. E aí vai ferver... Quer ser podcast mais odiado de Patópolis, é isso? A gente quer trazer o Newton Jr. dele? Não, que isso. Falta a voz. O cara foi mencionado aqui, tem direito a réplica, a tréplica, sei lá, enfim. Mas vamos pra parte, então, de assuntos diversos, gente. O que, que vocês me sugerem de Tumblr, por exemplo? Tumblr. Cara, tem um que é bem legal, cara, que o cara que criou é muito genial, é o 501gremistas.tumblr.com e tem o 501coloradas, que não é muito movimentado também. Pra ninguém ficar descontente em Porto Alegre. Pra ninguém ficar descontente, parece ser uma coisa meio grenal, assim, mas que o Grêmio já tá com... As gremistas já estão em, parece que quase 1.500 lá e as coloradas estão no número 300 ainda, então... Agora já, esse Tumblr também. É muito divertido, muito bom. Olha o stalking no Magro Lima. Não, é um dos melhores Tumblrs que eu já vi na minha vida, os Tumblrs. Queridão Diego Guichard, o seu Tumblr do momento. Olha, cara, acho que não tem como não falar no jornalista. Jornalista. Tumblr fantástico, que mostra coisas do cotidiano, brincadeiras, né, com gifs, né, com situações previstas de jornalistas, assim, acho que tem que acessar, acho que tem que botar nesse... Tem que botar no link do podcast, né? Que é fantástico, muito divertido. Mas ele é baseado no como eu me sinto quando Sim. Marcão, seu Tumblr. Desculpa, eu tô acessando aqui os Tumblr de gremista. Enquanto o Marcão acessa, tem um outro Tumblr que é muito bom, assim como eu, o Diego também vai se identificar, que é o Tumblr chamado smsdogato.tumblr.com. É, retrata mensagens do dono do gato pro gato, cara. É uma coisa. Gato, cadê? Aí eu tô aqui, pô, para de me tratar feito idiota. Sabe aquelas coisas que o gato faz? O garfo, né? Uma coisa meio gato. Total. Muito. Gato, tem um dizer assim. Você na sala. Ah, já sei, tô dentro dele. Não, gato, isso é a caixa. Não, perfeito, a caixa do presente é o melhor que o presente. Então, é, afinal, né, quem é que nunca dubla os seus animais, né? Quem nunca? Não. É a coisa mais divertida que tem. A Bunny aqui é o bicho que tem mais dublagens possíveis, assim. Né? Se ela soubesse, cara, que fala dela. Acho que no próximo podcast a gente tem que trazer a Bunny, então. Ó, ela tá aqui do lado dormindo, na verdade, até. Tadinho. A Bunny, pra quem não sabe, ela trabalha aqui na empresa, né? Ela é a gerente de motivação. Enchendo o saco da gente diariamente. Assim, até no Diário Gaúcho, lá na coluna da Karen Sica, no bicharado dela. Então a Bunny tá famosa já. Ah, legal. Marcão, já temos o seu sua sugestão de Tumblr? Sim, eu tenho. Eu não consigo acessar agora qual é o. É aquele Como Eu Me Sinto Quando, do Gaúcho, sabe? Sim, que... mas essa aí é a sugestão do Bito Legal, porque é dele esse Tumblr, né? Ah, tá, desculpa. Não. Ah, não era pra falar que esse Tumblr era do Bito. Ah, não podia ter contado. Agora já foi. Tá, que o Bito tinha me deixado por e-mail assim: ah, se eu não puder comparecer, minha sugestão de Tumblr é Como o Gaúcho Se Sente Quando. Porque cara, eu gosto do Bito, que o Bito ele é um cara que sempre tá de frente, né? Ele avisa quando ele não vem, mas gente boa pra caralho. Sim, ele deixou tudo esquematizado. Então essa seria a sugestão do Bito. Tu teria algum outro Tumblr, sei lá, de verão, assim, temático? Eu tenho um Tumblr, então. Boa, um Tumblr, já que falou em verão, tem um Tumblr sazonal, que ele tá bombando agora, porque é a época dele bombar, né? Que é o coxasdoinstagram.tumblr.com. Ah, é. Basicamente é o seguinte, é um grande apanhado daquelas fotos que as meninas tiram, que é aquela foto meio... foto em point of view, assim, né? Tipo, é ponto de vista delas, em quase contra-plongé, com as suas coxas aparecendo. Como é que... Não, repete a palavra, como é que é? Ponto de vista em contra-plongé. Genial. Tiram fotos das próprias coxas. Geralmente, assim, tá na beira da praia, aí aparecem as suas coxas e aparece o mar. Na piscina aparecem suas coxas. Belas coxas. Fica a dica. Então tem um apanhado, assim, de todas essas fotos que essas mulheres do Brasil inteiro tiram quando estão na praia, na piscina, em trajes, né, de biquíni, de banho. Então é o Coxas do Instagram, que deve durar mais uns 2 meses de calor no Brasil. É um Tumblr sazonal que eu recomendo. Eu acho que eu ouvi essa citação, esse Tumblr aí, eu acho que foi o Potter que fez, né, num pretinho, alguma coisa assim. Ele falou disso no Pretinho Básico. Isso, é verdade. Grande abraço ao Luciano Potter, né? Belíssimo Tumblr também. Então tá, gente, eu acho que para essa edição 53 do Patópolis Connection a gente já cumpriu todas as pautas previstas e vamos deixar as que a gente não pôde cumprir nessa para a edição 54, para deixar quem está nos ouvindo com aquela que será que eles vão aprontar na próxima. E na próxima esperamos ter a presença do Bito. Que não chegou a tempo, né? Infelizmente. Putz, que triste. Não chegou a tempo, uma lástima, eu diria. Fez assim, 20% de falta, afinal éramos 5, né? Éramos 6. 5. Deu aquela novelinha. Desculpa, piada sem graça. Não. Mas o queridão caiu de novo, né? Não acredito. Acho que isso denota o fim do programa, ponto. Caiu pro fim. Dito isso, gente, agora que o queridão teve mais um problema de conexão e caiu, ele deu tchau, né, em pensamento. Mandou deixar um tchau pra quem tá nos ouvindo. Peço a despedida de cada um de vocês, Marcão e Flávio. Pode começar, Marcão, então. Eu tô muito feliz que eu falei um total de 4 palavrões em todo o programa. A métrica tá boa pra os últimos 50 e poucos programas. Tem decaído e minha mãe vai ficar bastante orgulhosa, eu acho, quando eu ver isso. Real Neuzinho. Arroba Real Neuzinho vai ficar muito feliz. Muito bem, Flávio. Agradecer a todo mundo aí que já vem nos escutando nos últimos 52 podcasts e dizer que tem mais 50 pela frente aí e podem ter certeza que vai ser cada vez mais legal. Legal, já deixando a deixa que para a edição 54 o Patópolis Connection vai ter um convidado que não vai ser o Bito Legal, que acabou não chegando a tempo, o queridão também caiu, nós terminamos aqui com 3 soldados na trincheira, foi muito legal, obrigado pela paciência de você que está ouvindo até agora, mais de meia hora depois, sempre para Ipo Incossul, Hermes Macedo, Saco e Cuecão e refrigerante Mountain Dew, porque refrigerante é Mountain Dew. Essa foi a edição 53 do Patópolis Connection, podcast que tem a cara da timeline nas redes sociais aqui de Porto Alegre. A gente volta a qualquer momento, né, se o feedback for positivo, se a gente não for positivo também, a gente vai parar por aqui porque não deu pé. Legal, gente. Um abraço, até. Tchau. Falou. Falou.